sou o Snobre. Caralho, o bicho tá louco. Eu sou Evandro de Freitas. Evandro, como é que foi a semana aí? Como é que foi a notícia? A notícia vai vir daqui a pouco. Cara, a semana foi maneira, porque eu fui até a Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Sim, eu vi vocês falando, você e o Jurandir falando. Como é que foi lá? O Jurandir fez palestrinha lá, eu fui acompanhar os nossos grandes amigos da Taverna do Dragão, que tinha um standzinho lá e tal. Cara, sim, sim. Eu nunca tinha ido em nenhuma Bienal. Aí eu falo, analfabeto não gosta de ler, provavelmente. Eu já ia fazer essa piadinha. Mas eu achei foda lá, porque tinha muita escola mesmo. Eu fui durante a semana e tal, e no sábado. E, cara, isso é bacana. Não sei por que diabos, todas as escolas que eu estudei nunca fizeram, aí vamos fazer o rolê da Bienal. Porque isso incentiva a criança a desenvolver o hábito de leitura, né, mano? Você tá num lugar que só tem histórias, livros e mundo fantástico e tudo mais. Pra caralho, mano. E, velho, realmente, como nunca rolou isso. Você também já foi alguma vez? Alguma Bienal do Livro aqui no Brasil? Nunca fui, cara. Na minha infância isso aí não tinha não, mano. Ainda mais no Ceará. É, talvez seja isso. Porque, cara, eu não... Né, sério, nunca passou nem perto de assim, a escola de um amigo, talvez, particular, foi, tá ligado? Não tinha. E lá tinha muita escola. E lembra que a gente foi na GGRF e tal, no começo do ano, em abril? Lembro, sim. Cara, imagina um evento que, sei lá, é 5 vezes maior que a GRF. E não, caralho, é exagero, a Bienal é imensa. Imensa ao ponto que eu comecei a andar nos pavilhões. E aí eu desisti. Eu falei, essa porra não, caralho, vai acabar não, deixa quieto. Deixa eu voltar pro meu ponto de origem aqui. Porque não tá parecendo, tá ligado? Você vai. E aí eu falei, nunca, mano, deixa quieto. Mas foi maneiro, eu fui... Perguntei pros amiguinhos do Twitter qual Mônica eu comprava. E aparentemente isso ofende as pessoas que gostam de quadrinhos. Qual Mônica eu comprava? Porque eu nunca fui um leitor de quadrinhos. Eu só li gibi da Mônica. Pra mim é tudo gibi. Tá perdendo coisa boa, hein? Aí eu tava no stand da gloriosa Panini, que é uma marca famosa pra caralho e tal. Selo, sei lá como chama, distribuidora. Não manjo nada de quadrinho, mano. Aí eu falei, gente, qual Mônica que eu compro? E aí a galera indicou Superman Entre a Foice e o Martelo. Que aparentemente é muito bom, cara. Que em inglês é Red Sun, o Filho Vermelho. Muito bom. E tem um plot twist foda no final. Falando que era difícil de encontrar e tinha acabado de ser relançada e tal. Não sei o que. Eu falei, porra, se aqui não tiver. Pô, eu já fiz. Você tá ligado que eu já fiz um vídeo sobre esse quadrinho, né, porra? Você devia assistir meu canal. Não, assista alguns, mas você faz muito vídeo. Faz mais vídeo que eu tenho. Você faz muito mais vídeo que eu tenho tempo pra assistir. Eu vou botar na postagem aí o link da minha resenha do Entre a Foice e o Martelo. Superman Red Sun. Muito bom mesmo. O Superman Red Sun é legal porque você pode recomendar esse quadrinho pra qualquer pessoa, porque ele não, você não tem, não é necessário nenhum conhecimento prévio sobre os personagens. Não, você só precisa, mano, conhecer. Então, Superman, porque, assim, foi, já era, né? Então, geralmente o que acontece é que as pessoas querem começar a ler quadrinhos, mas eles não sabem por onde começar. E aí, às vezes, você recomenda um arco muito bom, mas que ele requer um grande entendimento do que aconteceu exatamente antes. Exatamente o que aconteceu comigo. Não, e assim, compra aqui. Aí o cara mandou uma lista de 100 quadrinhos. Fala, pô, toma no cu, né? Não tô cagando dinheiro. Aí fica complicado. Tanto que o mano que eu pedi ajuda, que é um cara de quadrinhos, brother meu, tá? O 2099, Load Comics, um abraço pra ele, escuta o MPB também. Eu falei, Load, me indica algum quadrinho pra quem não manja nada, mas que seja um arco fechado. Porque eu quero ler do começo ao final, sem encheção de saco. Aí ele indicou esse daí, tá ligado? Excelente indicação. Se você tivesse me perguntado, eu até falo isso na minha resenha, que ele é excelente. Só o que você precisa saber é que o Superman é um alienígena super poderoso, que ele voa. Quem é o Batman, é só isso. Você não precisa saber mais nada. Conhecimento de filme já te dá background suficiente pra aproveitar. Já tá o suficiente. Lerei e em breve falarei se eu achei legal. Não, provavelmente eu vou achar legal, mas, cara, é o que eu falei. Eu só li a Gibi da Mônica. E ler com calma, olha só. Da Disney, tá ligado? Da Disney era legal, mano. Lê com calma, porque tem um plot twist no final foda. Vou parar algum dia. É um quadrinho que vale a pena, mano. Você vai curtir. É um quadrinho que vale muito a pena. É, então, eu vou parar algum dia que o Zelda deixar. Vou falar, vou ler essa porra inteira. E vou degustar como tem que ser. Porque eu sei que, cara, é uma mídia que eu queria gostar mais, queria ter mais acesso e me dedicar mais, tá ligado? Porque eu vejo que o pessoal. Por exemplo, sai um filme. Aí o cara que lê aquele quadrinho antes, ele vai apreciar mais do que alguém que não sabe nada e vai assistir o Guardiões da Galáxia, por exemplo, sabe? Porque ele vai pegar easter eggs, vai pegar referências e tudo mais. Mas, né, tamo aí. Talvez esse quadrinho do Superman me introduza nesse meio e me dê... Faça ter vontade de ler mais. Tenho várias sugestões pra você. Pelo jeito, ambos tivemos excelentes fins de semana, hein, Evandro? Foi maneiro. Foi cansativo pra caralho. Domingo eu desmaiei, confesso. Mas foi maneiro pra caralho. E você, o que você fez esse final de semana? Então, mano, eu viajei com uma, digamos... Eu não sei nem como... Tá namorando! Tô namorando. O Wiz é um cara apaixonado, gente. Não consegue. Consegue ficar na putaria muito tempo. Essa vida de putaria não é pra mim, mano. Eu tô namorando. E aí viajei com a namorada pra um interior aqui de Alberta, né? Que é a minha província. Tem locais muito bonitos. Foi a primeira viagem que eu fiz de casal, tá ligado? Com a mina. Então foi legal pra caralho. Fiquei meio distante da internet. Até porque não apenas eu tava viajando com ela, mas meu plano de dados eu usei ele completamente 100%. Nossa, então isso é... Então é foda quando acontece, mas nesse caso é bom, mano. Que aí nem que você queira usar, você não consegue, tá ligado? Exatamente, mano. Aí vocês aproveitaram o final de semana. Aproveitei o final de semana lá, foi bacana pra caralho. A gente foi lá nas montanhas, você pode alugar chalé lá e tal. E foi muito foda, cara. Subiu, foda pra caralho. Subiu na montanha? Andou? Fez caminhada? Fiz, claro. Porra, é bonito. Não é da hora fazer exercício quando você tá menos gordo? Sim. Pois é, a gente tava andando lá, a gente foi numa cidadezinha lá que chama Banff, que é uma cidade super turística, que é o principal cartão postal da minha região. E a gente caminhou por lá pela cidade, pai e tal. A gente não andou tanto quanto eu já fiz em outras viagens, que a gente realmente foi só pra subir a montanha, foi um pouco menos. Uhum. Mas foi bacana, foi muito foda, cara. Foi um fim de semana excelente. Faça mais isso, principalmente pra você, que é o José Internet o dia inteiro. É bom dar uma desligada. Sim, sem dúvida nenhuma, cara. Foi muito bom. Fiz um videozinho da viagem, que eu adoro fazer vídeo de viagem, sabe? Eu boto musiquinha e tal. Musiquinha que faz o vídeo não rodar no celular, mas beleza. Acontece, é o preço que se paga. Mas, Izzy... Vamos pras notícias. Bora. Começando aqui com... Olha aí, quem foi que mandou isso aqui pra nós? Cadê o post aqui? Paulo Alfredo. O computador tá na zona. Paulo Alfredo, o amigo Paulo Alfredo enviou aqui pra nós. Diretamente de onde? Natal, Rio Grande do Norte. Assaltantes utilizam carroça para praticar crimes em Natal. Nossa, imagina quando eles estiverem bom mesmo, não estiverem mais só praticando, estiverem fazendo de verdade. Caralho. Assista até vídeo. Eles estavam... então, a notícia não é muito grande, mas eu selecionei porque tem um vídeo, mano. O vídeo sempre dá um destaque. O vídeo, a gente dá primazia pras notícias que tem vídeo. Porque aí, cara, a gente sabe que aqui no MPB a gente preza muito pela veracidade nas notícias. Antes da gravação, sim, você mandou a última de hoje. Tava cabreiro, tá, é tão absurdo que eu falei, não, mano, isso é fake news, não é possível. Aí eu fui fazer a pesquisa pra ver, porque a gente não pode passar a informação errada pros nossos ouvintes, né? Então, eu fui atrás pra ver se a notícia era verídica. E era, mano, de fato era. Mas olha só, essa aqui tá muito bom, mano. Três homens usaram uma carroça pra assaltar moradores do bairro de Candelária, na zona sul de Natal. Imagino que deve ser a área mais humilde e tal, né? Mas vídeo parece. Uma pessoa trabalhadora. Cara, o título já é foda. Imagina isso, cara. Enfim, lê aí. Vamos depois. Como você foge de carroça, mano? Sim, mano. Não, como você é assaltado de carroça. Sei lá, você é uma venda, um barzinho. Aí o cara rouba. Caralho. E ele sai com a carroça. Na moralzinha, tá ligado? Porque... é uma carroça com três caboclos, não é? Na moralzinha. O crime aconteceu na manhã do último sábado. Um vídeo compartilhado nas redes sociais registra o momento do ataque dos criminosos, tá? Eu vi, deixa eu ver aqui. Acabei de dar play, mano. Não foi uma venda, não. É pior. Ele dá a voltinha com a carroça, vira ali o alvo, né? Aí lá vai o burrinho. Tá lá os três na carroça. Ele tava fazendo um retorno com a carroça. Sim, tava fazendo reconhecimento. Aí sacou fora. O que ele tá na mão, mano? Aquilo é pra dizer que é uma metralhadora? Que foi aquela? Deve ser uma... Porque tem um formato que lembra uma Uzi, mas isso aí parece... Como é que é? O quê? Deve ser a arminha do Master System. Ah, mano, a arminha do Master System. Um cara de carroça não ia estar com uma arma de fogo nem fudendo, não é possível. Claro que não, mano. Mas olha só, não parece uma Uzi? Tem um formato de T, não parece? Sim, é dois pedaços de madeira pregados no outro. Deve ser um tipo de faca. Deve ser aquela arminha de elástico, tá ligado? A arminha de elástico pode... Aí o safado... Vai, Liz, narra aí o vídeo pra galera. Olha lá, então, olha só, vamos lá. Voltando aqui, eles estão dando meia volta. Eles estão vendo lá o alvo, vira a mulherzinha andando lá de camisa amarela na calçada. A carroça chega perto, o maluco salta fora, puxa essa arma que a gente não sabe o que é, vai pra cima da véia lá. E aí o que, que ele toma lá dela? Não dá pra ver. Ele pega a bolsa, joga a bolsa na carroça, sobe na carroça. E sai. E vai, vamos embora, e olhando pra ele, e ela vai, segue andando assim de boaça. Não, e essa é tão bizarro que no fundo vira aparece... Vira a esquina... Exato, no fundo aparece um cara de moto andando, uma tiazinha catando lixo da rua ali na direita, tá ligado? Com a sacola na mão. Ela tá catando lixo? Não, tá catando lixo? Não sei, mano. Acho que ela foi pegar pra jogar fora. Não, não é aquela catadora de lixo, tá ligado? Foi o que pareceu. Mano... E aí eles vão... Tipo, o burrinho vai lá naquele trote, ele tá indo mais rápido, claramente. Eles deram lá uma chicotada lá no burrinho, e aí ele vai tranquilamente. Ele andar um pouco mais rápido, mas caralho. Os caras só tá na mina de carro. Não, e a mina vai, segue andando, ela vira a esquina, mas depois ela volta pro frame, não olha mais pra trás, tipo, maior naturalidade. Cara, que incrível, mano. Isso é pra você quando você estiver nos seus rolês aí, com a namoradinha nova, contando pros seus amigos como que é o Brasil, o cara te desafiar alguma coisa, e você fala, chefe, de onde eu venho? No meu país, nego, assalto de carro. Isso o cara é empreendedor, né, mano? Eles, olha só, porque geralmente pra esse tipo de criminalidade, espera-se que o sujeito tenha um veículo de fuga, uma moto, uma mobilete, sei lá, qualquer coisa, né? Pra ele poder se evadir-se, como dizem os policiais lá no... Qual o jornal matinal que fala aí das criminalidades aí na sua cidade? Nem assisto, acordo tarde, esqueci o que eu falei, mas, cara. Mas você manja, mas não assisto TV, na verdade. Mas você manja do que eu tô falando, né? O Datena é o expoente desse tipo de jornal. Então, pois é, o Datena José é o Luiz tipo... O Datena é tipo, como você falou, é o expoente, mas tem vários noticiários assim ao redor do Brasil. Sim. Então, eu fico imaginando... Cara, que bosta. Ele vai... Eles assaltam a mina, vai seguindo na porra da carroça e... Cara, que merda! Não, e ele vai embora, não, e a mulher também nem tchum, tá ligado? Não, pois é, a mulher, ela vira a esquina, e aí depois ela volta pro frame, não olha mais pra trás, maior naturalidade. Ela não parece nem estar abalada, cara. É que a cena é tão ridícula, mano, porque é foda. Quando o cara, a pessoa é assaltada, na maioria das vezes ela não sabe o que fazer. Apesar de todo óbvio. Mundo... Eu já fui. Então, a galera sempre orienta não, você não fazer nada e tal, não reagir e tudo mais. Mas, cara, ser assaltado de carroça, a mulher devia estar ali, tela azul. Exatamente, você fica sem reação porque você não sabe se é sério, se é alguma galhofa. Mano, você fica pasmo com a ousadia dos caras de roubar sem ter um veículo de fuga digno. Os caras vão sair da trote de carroça mesmo. Será que esses malucos... De quem é essa carroça, mano? Ah, deve ser do cara de vermelho ali que tá pilotando. Se pilota um cavalo? Ah, guia... Então vamos perguntar aqui pro... Devíamos perguntar pro Afonso, nosso amigo Afonso Solano. Pode crer. Ele manja... Habitava o Pantanal quando criança, né? Exatamente, habitava o Pantanal, então ele talvez deva saber. Qual agora eu tô em dúvida. Qual que é o cara tá guiando, né? Acho que deve ser. Tá dando uma direção para o cavalo e tá guiando. Ele tá guiando o cavalo, tá montado no cavalo. Sabe o que é foda? Você já andou de cavalo, Isa? É, de burrinho já. Eu queria entender por que a galera fica mandando uns beijinhos fazendo pro cavalo. Que sei porra, lá, boa pergunta, mano. Será que o cavalo entende, mano? Eu não sei, cara, boa pergunta. Porque os caras... Não tem lógica, ó. O cara faz isso pro cavalo, aí o cachorro aqui é pex-pex, que é pro cachorro pegar alguém, tá ligado? Uhum. Tá passando na rua e passa um cachorro. Aí a pessoa, pex-pex-pex, tipo, atiçando o cachorro, veja então, você. Então, isso aí deve ser coisa regional, porque quando eu era moleque, era pega, não pex. Que é, São Paulo é pex, mano, no estado inteiro, praticamente. Famosaça a parada do pex-pex. E gato, como se chama o gato? Gato? Ih, não, gato não chama, gato não vem. Quer dizer, eu tive um gato que vinha quando a gente chamava o nome dele. Sim, mas sei lá, onomatopeia, porra, não o nome, né, mano? O nome é o mínimo que se espera que o gato venha. Não, gato geralmente não vem quando chama o nome, porra. Gato que tá nem aí, né? Gato tá aí, mano. Gato é um bicho individualista. Ó, a gente entendeu a dica aqui, ó. Deixa sem ração pra você ver se o gato é brother, seu filho. O assalto aconteceu na rua Promotor Manuel Alves Pessoa Neto. Caralho, o nome da rua é imenso, mano. É igual a rua que eu moro. No bairro de Candelária, nas proximidades da escola de magistratura do Rio Grande do Norte. Pelas imagens do vídeo, os três homens visualizam uma mulher caminhando pela calçada. Agora ele vai narrar o que a gente narrou. Sim. Um dos assaltantes desta carroça arranca a bolsa da vítima. Ele não falou da suposta arma lá. Depois do assalto, o trio foge pelas ruas do bairro com a carroça puxada por um burro esbaforido. Ainda não há informação... Como o cara sabe que o burro tava esbaforido nesse vídeo? Que mequetrefe. Eu acho que o cara aprendeu essa palavra ontem e queria usar, entendeu? É, ele queria usar. Não, e o bom, pode crer, em nenhum momento ele fala assaltada por homens armados, né? Que ele deve ter ficado em dúvida pois também se era uma arma ou não. Aquilo, cara, o formato era de um cacetete, saca? Aquele formato em T. Só que ele puxa e encosta na mina, então eu penso que é alguma arma, uma arma com lâmina. Então não sei, mano. Enfim, funcionou. O cara testou não, aí. Não, é identificação. Ah, mas não é possível que não pegue esse maluco, mano. Pelo aí menos comentários... se na rua, dá pra ele assaltar. Os comentários sensacionais. O Killer de Kid falou, agora a novidade vai ser assalto em carrinho de mão. Não, ele deve morar lá, porque outro comentário também é dele, ó. Aí ninguém interagiu com ele, aí ele postou, nem o Zorro consegue parar a violência em Natal, ó. Zorro é uma referência muito esquisita de... porque o cara tava de cavalo, pô. Aí ele... Ah, entendeu? É isso então? A conexão? Não pode, cara. Mas, cara, como eu te falei, use essa notícia nas suas discussões, porque é pra mostrar que o Brasil, como dizem, não é para brincadeira. Não é, mano. E no primeiro batismo, já pediu pra batizar. Depois que foi batizar, já falou em namorar. Ela disse que foi fácil, parecia um encanto. Só namoro se buscar o batismo com o Espírito Santo. É, agora eu quero ver. Boca no pó, jejum e oração, meu irmão. Jeitão. Próxima notícia foi enviada pelo amigo Carlos Gabriel, que, olha só, tá emendando envio de notícias em dois MPB seguidos. Temos que fazer uma CPI aí. Mas que, cara, ele só manda notícia regional do estado onde ele mora, que é o glorioso estado do Espírito Santo. E ele manda notícias boas para caralho. Então... Foi ele que mandou, foi ele que mandou a da UFES? Exato! Por isso que eu te falei, calma aí, deixa eu só entrar no último post aqui pra pegar o nome. Porque eu fui copiar o Twitter dele lá, tá ligado? É o CG Azeredo no Twitter. Bandidos roubam até portão de prédio! Caralho, porra! Como assim? Vitória, Espírito Santo. Mano, é o que eu falei, Brasil não é para amadores. Mano, é sensacional, porque o portão, a função de existência do portão é impedir a ação do criminoso. O cara leva o portão! É que nem você botar uma ratoeira com o queijo e o rato levar a ratoeira e deixar o queijo, porra! Só de zoeira. É o rabo abanando o cachorro. Não, esse é o tipo de coisa que a gente vai fazer no GTA só pra zoar, tá ligado? Quer saber? Sim, vou entrar porra. Na base do exército e roubar o carro do exército e sair aloprando. Exato. Esse cara, mano. Vamos ver, ó. Quem avisou sobre o roubo... O subtítulo é o melhor, lê o subtítulo. Sim, quem avisou sobre o roubo ao síndico foi uma moradora de 86 anos... Sem acreditar, ele chegou a pensar que a idosa estava em confusão mental. Mas o crime era real. Mas... Mano, o cara achou que a velha estava louca. A velha chegou lá e falou: ah, é síndico, roubaram o portão aqui. Aí o cara, tá, senhora, tá bom, sobe lá pra tomar seu remédio. Vai lá, não, é sério, roubaram! É sério, roubaram, olha lá! Ah, tá bom, vai lá. Aí chegou lá e tirou, a foto sumiu. Ela tirou uma foto, mandou pra ele no zap junto com o Bom Dia Família. Uhum. E GIF de Anjo da Guarda. Mano, o Brasil é muito maravilhoso. Até portão de... Vai, deixa eu ler aqui, tentar ir. Até portão de alumínio está na mira dos criminosos. E dessa vez, o prédio-alvo dos bandidos foi o de um condomínio localizado na Avenida César Ilau, no bairro da Praia de Suá, em Vitória. Em plena luz do dia, entre 11 e meio-dia deste sábado, os criminosos arrancaram o portão que mede 4 metros de comprimento. Peraí, como é que levaram essa porra? Os mano, o portão é gigante, caralho! Vê a segunda foto! Sim, é imenso! A porra! Eu quero saber o seguinte, será que tem um endereço aí, né? Será que já atualizaram no Google? Acho que não, é muito recente, ó. A gente tá gravando no dia 5, é do dia 2 a notícia. Ih, foi agora há pouco. Foi esses dias. A história parece mesmo surreal e choca. Indignação é a palavra. É um completo descaso do poder público para com o cidadão. Olha que ponto esse país chegou. Está um verdadeiro caos. Não aguentamos mais tanta insegurança. Desabafa o síndico do prédio. Mas, mano, é sério. Essa é absurdo num nível que poucas notícias que a gente já leu aqui chega, tá ligado? Se a gente fizesse o top 10 notícias mais absurdas, essa aqui ia estar no top 3, sei lá, tá ligado? O síndico lembra que foi uma vizinha de 86 anos que deu a notícia do roubo do portão. Ainda sem acreditar, ele resolveu conferir com os próprios olhos. Apenas um buraco sem portão e nem rastros. Foi o que ele encontrou na garagem do prédio. Pensa, mano, foi dia 2 foi o quê? Sábado, né? É, ó. Pensa o cara vai sabadão, acorda e sai, sei lá, comprar coisa, fazer almoço. Aí ele volta, uma hora e meia depois, não tem mais o portão. Foda-se, levaram embora. Cara, será que isso aí não é uma parada meio Ocean's Eleven, que primeiro eles levam o portão, caralho, pra depois, tá entendendo? Pra depois chegar e roubar lá dentro? Pode ser, eles vão encostar com um caminhão gigante, né, do tamanho da garagem. E levar tudo. Levar o prédio embora, se deixar... Que nem... não teve uma notícia assim uma vez? Que roubaram a casa roubaram inteira? Roubaram a casa inteira do maluco. Mas foi levar aos poucos, né? Levaram um pouquinho, vai até um dia que não tinha mais casa. É isso, porque a dona tava viajando. Sim. E era cidade de litoral, alguma coisa do tipo. Isso. E aí, estacionou um caminhão e os caras foram desmontando a porra da casa toda. Sim, mano. O Brasil não tem mais limites. Aí tem aqui mais um depoimento. entre as... Foram dois criminosos, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles tiraram o portão do trilho, pegaram o portão, colocaram em cima de uma Kombi e foram embora. Eles levaram o portão de alumínio do prédio. Isso é de indignar qualquer um. Até a escrivã de polícia ficou surpresa quando foi registrar o boletim de ocorrência. É surreal, né? Não é, porque... E aquilo, a gente tá surpreso, nós que somos cidadãos normais do dia a dia, que apesar de ler notícia bizarra uma vez por semana, é foda realmente levar o portão. Agora, mano, a mulher do... A escrivã, tá ligado? A escrivã não acreditou. Fala, caralho, os caras tão foda mesmo. Ela, você imaginava, já viu de tudo, já presenciou tudo quanto é tipo de criminalidade, até ela ficou chocada. Sim. E aí eu lhe pergunto, Wiz, pra que diabos... Ah, eu já sei, eu já ia te perguntar por que você achava que os caras roubaram o portão, mas existe toda uma máfia de gente que compra paradas de alumínio, né, do Brasil. Eu tô ligado, não só alumínio, mas cobre também. Às vezes os caras roubam a fio elétrico, às vezes o nego rouba... Sabe aquelas paradas, sabe aquelas vigas metálicas que ficam do lado do acostamento pro carro não cair a ribanceira? Sim. Tem gente que rouba aquilo. A gente acha que já deu notícia que roubaram isso, mano. Eu não lembro, não. Mas imagina o cara do ferro velho, sei lá quem, que compra essa porra. O maluco chegando. Aí, vocês pagam quanto no quilo de alumínio? Aí o cara, sei lá, X reais. Pesa aqui pra mim. Aí começa a descer do da Kombi, o do portão, caminhão. Tá ligado? De... Parada obviamente roubada. É? Mano, que país desgraçado, mano, cara. Mano, os caras roubam o que der, mano. Se não tiver pregado na parede... Se não grita, tá ligado? Pra pedir ajuda, os caras estão roubando. Já era. E, incrivelmente, só tem um comentário que o Sérgio Neres fala o seguinte. Faz tempos que estão roubando portão de alumínio na Grande Vitória. Aí, ó. Ou seja, tem todo um comércio, toda uma gangue que faz a extração desses portões e, com certeza, revende. Evandrinho, enviado pra nós diretamente pelo Daniel, @spfcdan01. Ele já mandou notícia, porque eu lembro do nick dele. Já mandou também? Sim. Homem atira monitor de computador pela janela do escritório e acerta carro que estava estacionado em Muriaé. O comerciante foi detido pela polícia militar e levado para um hospital da cidade. O veículo teve vidro traseiro quebrado e partes da lataria... Caralho, mano. A foto, a fotinha sensacional. Um homem que não teve... Porra, podia matar alguém, tá louco? Sim. Um homem que não teve a idade divulgada foi detido nesta quinta-feira em Muriaé. Onde que é isso mesmo? Zona da Mata, em Mato Grosso. É isso? Mato Grosso. Zona da... Tem uma região do Brasil chamada Zona da Mata, um local? Uma área? Tem várias regiões de Zona da Mata. Zona da Mata. Deixa eu botar aqui no Google, peraí. Zona da Mata. Onde que é isso aí? Zona da Mata Brasil. Zona da Mata é toda uma região, mano. É uma parada imensa. Olha lá. É uma região. É uma mesma região. Zona da Mata. Aí, ó. Bom, mas esse aqui, no caso, é de Minas Gerais. Eu falei Mato Grosso, porque eu sou louco. MG é Minas Gerais. Caralho. Mato Grosso é MT. Luciano, eu sou muito burro. Cara, eu sou um jumento do caralho mesmo. Mato Grosso, não. É Minas Gerais, na Zona da Mata. Um homem... já lê essa parte. Um homem que não teve idade divulgada foi detido nessa quinta-feira em Muriaé após arremessar um computador pela janela. Computador não, porra. Um monitor. Do escritório e acertar um carro de luxo que estava estacionado próximo à Praça João Pinheiro, no centro da cidade. O veículo teve o vidro traseiro quebrado e a parte da lataria amassada, mas ninguém ficou ferido, felizmente. Ainda tô vendo bem. Aqui a foto. Mano, pelo jeito o carro tava estacionado sem ninguém, tá ligado? Porque se tivesse alguém, maluco, ia ser um estrago. Mano, varou o para-brisa de trás, mano. Sim. Caralho. Segundo informações da Polícia Militar, eu acho legal quando eles colocam entre parênteses, PM, caso você não saiba. Mas, ó, lê essa parte. Será que o cara tava pistola ou não? Vamos ver. Além de arremessar o monitor pela janela, o rapaz... Primeiro era homem, agora rapaz... Eu tava imaginando um cara velho, mano, por algum motivo. É, não fala a idade, né? Não fala. Por algum motivo eu tava pensando num cara velho, cara louco, sei lá. Tá louco já desse nível aí, deve ser novo, não. Segundo informações da Polícia Militar, além de arremessar o monitor pela janela, o rapaz também quebrou diversos objetos dentro do escritório. Tava tocando o verdadeiro puteiro. Tava pistola level 99. Tava louco. Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou usar uma escada e entrar pela janela do escritório para retirar o homem. Ele foi encaminhado ao Hospital São Paulo para ser avaliado. É legal aqui. O comentário do topo. Se é um no-break, como quebrou o vidro do carro? Que ele dava. Não, é o outro comentário mais popular. John Locke, saudades do Lost. Ele comenta, ele estava monitorando o carro. Que merda, mano. Ele deu uma monitorada mesmo. Você já ficou... Ó, tem um aqui, eu sabia que ia ter esse cara, ó, Renato Maia. Corolla é carro de luxo? Aí lá, pois lá... eu tava curioso. Isso é um Corolla? Eu não sabia que era um Corolla. Né? O especialista ali, Renato, diz que é. Aí já começa um debate que o Corolla vale mais de 100 mil, não sei o quê, blá, blá. Vamos ver aqui. Ah, não, tem um cara falando aqui que é um Renault Logan. Mano, o importante do carro é andar, cara, isso foda. Não, o cara tá discordando da definição como carro de luxo. Mas no Brasil, os parâmetros de carro de luxo não são os mesmos de outros lugares. O Brasil, o país que os caras assaltam negro de carroça, tá ligado? Pois o é, cara, mano. O cara vem me falar que qualquer carro não é de luxo, mano. Exatamente. Um país desse, luxo é ter o que comer no seu prato. Aí tem um cara aqui que comenta, ó, deve ter queimado o pão de queijo, lamentável. Que é a notícia de Minas Gerais. Minas Gerais, já pode crer, cara. Isso cabe ficou... como xenofobia? Zoada. Não é uma zoada, né? Uma... Pô, não, se você falar Minas Gerais, o que a turma vai falar? Come queijo. São come Paulo. Queijo, fala trem, é. Fala uai. São Paulo, Ceará. A galera tá rapadura. Pressa, exato. Rapadura, Minas Gerais também tem. Não, e sotaque do bossa. Quando eu penso em São Paulo, eu penso sotaque do bossa. Pior, né, mano? É isso. Manja. Aqui eu não falo daquele jeito. Esse sim. Sotaque me dizem porra, que é da meu. Moca, é isso? Porra, meu. Que mundo injusto, meu. Que legal, meu povo. Mulher. Mano, pior que tem umas meninas que eu conheço que tem aquele sotaque, hein? Fala, eu conheço, eu tenho amigos aí do Brasil que tem um sotaque muito bossa, mano. Ai, caralho. Tava eu, a pá, a rê, a sá. Não fala o nome inteiro, tá ligado? Sim, fala sim, só... sim, sim. Tipo, é Sabrina, a gente chama de sá. Ai, a gente foi tomar um drink, meu, mó legal. Ai, as menininhas da FAAP de São Paulo. Mas, cara, eu acho que não. Eu acho que cada estado tem suas peculiaridades e isso não é preconceito. Não, acho que não. Mas algumas. Hoje em dia, pessoal é muito sensível. A qualquer coisa, você vai falar. Você vai fazer uma brincadeira com pão de queijo, o nego vai achar que, né? Você tá sendo. Eu peço. Quem pode melhor opinar seria a galera de Minas Gerais. Você acha que é desrespeitoso quando alguém brinca que, né, que com o estereótipo de comer pão de queijo? Eu acho que não, né, mano? Não tem nada de negativo. Pão de queijo é bom pra caralho. Pão de queijo é bom pra caralho, é. Se fosse. Caralho, o pessoal de Minas come merda. Aí beleza, tá ligado? Mas aí, pão de queijo, né? Pão de queijo, se puder, eu como todo dia. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, Izzy, você já ficou pistola ao ponto de destruir as coisas? Igual nunca, cara. Eu valorizo as minhas coisas. Custa caro, porra. Eu nunca fui de jogar controle no chão, não, entendeu? De quebrar as coisas. Que é foda. Mas uma vez, até contei no 99, eu acho. Eu tava com um jogo da Mônica no Master System, turma da Mônica, no Castelo do Dragão. Maldito jogo, difícil para caralho. E eu tava meses, mano, meses jogando. Porque, na verdade, ele é um mod, entre aspas, feito em cima daquele... Puta, agora eu esqueci, mano. Wonder Boy, talvez? Wonder Enfim. Boy. É um jogo desgraçado que só tem uma vida. E aí você consegue, durante o jogo lá, pegar mais uma vida, mas é um jogo que fatalmente você vai dar game over. E eu tava meses tentando jogar, e a última fase dele é um labirinto. Difícil pra caralho, mano. Caralho, gente, caralho, que jogo difícil. E aí, né, chega no labirinto, eventualmente você não vai conseguir passar de primeira, porque afinal é um labirinto. E aí eu tava, sei lá, eu já tinha decorado até o meio do caminho pra onde chegava, e eu tinha avançado até uma parte que eu nunca tinha chegado. E é um jogo desgracento, que é igual o Zelda, que quando você tá morrendo, ele fica fazendo um pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi pra te avisar que você tá morrendo. Sim, sim. E aí aquilo vai te deixando mais pistola, porque você sabe que você já tá fudido. Sim. E você vai ficando tenso, né? Beleza. Aí eu tava avança. Você tava conseguindo chegar, sei lá, a 80% de avanço no labirinto, que era a última fase. Eu sabia que era a última fase. E aí eu morri pra um bicho muito cretino, mano. Um morceguinho, sei lá, tá ligado? Maluco. Eu levantei tão nervoso com o videogame, com o jogo e comigo mesmo por ter morrido de uma maneira de cretina. Catei o cartucho, arremessei pela janela e aí ele caiu. Caralho, lá embaixo do morro da casa onde eu morava, sei lá, no meio da lama, tá ligado? Eu nunca, cara, eu nunca consegui ficar com raiva nesse nível. Não, esse dia eu lembro que eu fiquei muito indignado, mano. Aí é muito escroto porque você faz isso, passa 5 segundos e você pensa, caralho, que merda eu fiz. Aí lá vai eu descer no barro, todo fudido, caçando o cartucho e rezando pra que não tenha caído em água, sei lá, e não pare de funcionar, tá ligado? Por sorte, ele ficou de boa. Eu só dei uma limpadinha, porque realmente tava na lama, e ficou de boa. Mas nesse dia eu vi que, mano, não adianta nada você quebrar as coisas. Apesar que tem hora que dá vontade, principalmente coisa que não funciona. Mas, porra, esse cara aí... É porque era o monitor da empresa, né? O computador da empresa, enfim. Aí ele pegou e arremessou. Caralho, mano. Luiz, a última notícia para finalizarmos esse podcast, que foi justamente a notícia que você comentou. Só que eu não acreditei, exatamente. Que você comentou que achou que era mentira. Eu tive que parar e procurar em outras fontes pra ver se realmente... Mas tem até vídeo, mano. Tem vídeo, então. Contra o vídeo. Aliás, nesse link que eu peguei aqui do formulário lá, só tem o vídeo. É, foi enviado pelo Léo Ribeiro. Não. Tem. Baixa aí. A notícia tá embaixo. Ah, calma aí. Então. É, pode crer. Internet leprosa, não tinha nem carregado o texto. Foi enviado pelo Léo Pinheiro através do nosso formulário, que sempre está linkado no podcast aí no site do Easy. E ele não colocou Twitter. Aparentemente, o Léo Pinheiro não gosta do Twitter. É a maior rede social que existe. A notícia é a seguinte. Salta para o mar para fugir da polícia, acaba perseguido por tubarão. O cara. Em comunicado do departamento de polícia Surf City, parece nome de cidade de jogo de Mega Drive. Isso que eu achei zoado também. O nome da cidade? Porque até o nome da cidade. Surf City, pode crer. Informou que o homem conseguiu nadar quase 1,5 km para longe da costa e que a partir desse ponto se tornou uma operação de resgate. Caralho, o cara tava com a vontade de fugir mesmo, hein, maluco? Porque 1,5 km já é longinho já. Um homem da Carolina do Norte... Nadando, você que nada todo dia, você sabe. Não, eu nado 1 km todo dia, tá ligado? Mas eu tô treinando todo dia pra isso. O cara do nada tá correndo da polícia e ele pula e manda um e-mail, mano. Ele tem que estar na vontade mesmo. Ou é um triatleta que tá no mundo do crime. Um homem da Carolina do Norte terá... Que doença, essa porra é no português de Portugal? Que o título já tava estranho. Aparentemente é. Um homem da Carolina do Norte terá tentado fugir da polícia na quarta-feira, atirando-se para o mar. O que... Eita porra, o nome do safado. Zachary Kingsbury não sabia quando começou a nadar para escapar é que estava a poucos metros de um tubarão. Zachary, de 20 anos, foi mandado parar numa operação stop. Ó, que coincidência. Mandado parar numa operação stop. E que terá... nem aquele joguinho lá? Stop? Os caras falaram... 1, 2, 3, 4! Não, é 4, não, é 5, né? Stop! Aí os caras para. E terá fugido dos agentes... Essa porra é português de Portugal mesmo. E terá fugido dos agentes da polícia quando estes descobriram que teria contrabando ilegal dentro do carro, conta o New York Post. Quando lhe pediram para sair do carro... O homem saltou para o mar. Pô, por que eu não saio cantando pneu com esse carro Velozes e Furiosos, mano? Ele... Mas era Velozes e Furiosos? Ele preferiu... Ah, que se... Acho eu que para fugir da polícia é melhor fugir de carro, seja qual for o carro, até mesmo uma carroça, do que fugir nadando, caralho. Ah, mas o cara já ia esperar que ia aparecer uma porra de um tubarão ali do lado, mano? O homem saltou para o mar e começou a nadar para longe, o que levou a uma espera de algumas horas. Passando algum tempo, o departamento de polícia mandou um drone para encontrar o foragido. Caralho, a polícia... Enquanto no Brasil o nego tá roubando portão, a polícia dos Estados Unidos tem drone pra pegar vagabundo. O departamento de polícia mandou um drone para encontrar o foragido. Enquanto tentavam capturar Zachary, as autoridades viram através das filmagens do drone que um tubarão nadava perto do homem. A polícia conseguiu finalmente apanhar o suspeito e foi acusado de resistir à detenção. Não me diga, o cara pulou, preferiu nadar com o tubarão do que se entregar, caralho. Resistir à detenção de obstrução, segundo o agente da polícia, e de posse de droga, mano. Aí nem fala que droga que era, né? Nem fala que droga que era. Mas tem um cara que... Pera, eu tô dando aqui a entender. Então ele tava... Ele devia estar com droga pra caralho, porque não tem aquele negócio que até determinada quantidade ele se enquadra como usuário apenas? Então, eu não sei se os estados nos Estados Unidos, eles são bastante independentes no sentido de leis, então tem leis, as leis variam dependendo do estado. Eu não sei como é que é na Carolina do Norte, mas tem estado que é tipo, não importa o que você tenha, você tá fudido. E sem contar que eu acho que esse maluco já tinha passagem, né? Não, fala aqui. Acho que eu li em alguma outra notícia que o cara já tinha passagem. Se o cara já tem passagem, meu amigo, aí qualquer coisinha ele se fode bonito. Ah, ele tem, é melhor ele fugir, né? Parar, ao contrário do Brasil, que nego fica passando na tipo, o cara vai pra delegacia como se fosse shopping, fica só indo e indo e indo e nada acontece. Porra, na gringa não. Esses dias eu tava na academia, comecei a rir do nada, lembrando daquela notícia que a gente leu do cara que mandava outro mano no lugar dele na delegacia, tá ligado? É muito Brasil isso, mano. É bem o que você falou, a galera indo passear na delegacia. Aí tem um vídeo, o tubarão não tava nem tão perto dele assim não, hein? Cara, o tubarão nada rápido pra caralho. Vi sim, mas tubarão, vi isso aí pro tubarão é duas pernadas, porra. É, ele chega lá rapidinho. Tubarão vai rápido pra porra. Enquadra-se no categoria notícias zicas, notícias zicadas. Mas felizmente não aconteceu nada pelo jeito. Ele tava ali e deve ter resgatado o safado. Caralho, mano, que merda. É isso então? Tem algum bom comentário aqui? Um comentário espirituoso? Não, só tem um cara falando que era só um golfinho, não era o tubarão. E ele manda um ri-ri-ri. Pô, e se o tubarão tivesse comido o maluco, mano, vagabundo? Aí, seria culpa de quem? Da polícia que fez ele fugir? Capaz dos direitos humanos ainda. Capaz da família processar a polícia lá da cidade, que a culpa foi maior. Porra, mano, o cara simplesmente saltou fora porque quis. A polícia não tinha nem chegado a dar... Como é? Pera, deixa eu ver aqui de novo. Ele não fala... Ele foi mandado parar... Não, ele fugiu, saiu. A polícia falou, aí, vagabundo, encosta aí. Aí ele já saiu nadando que nem um louco. Porque, olha só, eles não falam muito bem. Eu tava pensando assim, pra ele chegar no mar e tomar essa distância toda. Primeiro, qual era o endgame dele? Ele vai nadar pra outra cidade? Como é que... Pode crer, né? Vai contornar o mapa, caralho. É, você tá pensando que a GTA é essa porra que você pode ficar nadando indefinidamente? Vai chegar na África, filha da puta. Ele acha que se ele nadar longe bastante, as estrelinhas somem? Pode crer, ele ia parar no meio do mar, esperar a estrelinha passar e voltar. Ele volta. No GTA tá nem... você passa do lado do policial que tava te procurando e ele não reconhece. Tá nem ligado que o dronezão já tava na cabeça dele já. Ele nadou longe pra porra, mano. Um quilômetro e meio. É coisa, mano. O cara. Qual era o endgame dele, mano? Sei lá, é o que eu falei, ele devia estar com muita droga, mano. Pois com medo. Com medo de ser currado na prisão. Que merda, mano. É isso, então? Sim. Evandrinho, onde é que as pessoas encontram este podcast? Encontram no repositório de podcasts, melhor podcast do Brasil, que é hbdia.com/podcast, sem o S. Caralho. Isso aí. Demorou só um ano, mas você aprendeu. Você entra lá e você encontra postagens do podcast. E além disso, site vai voltar, tô falando, o site vai voltar. Vai sim. Agora que você tá namorando, então, vai voltar pra caralho. Vai voltar com a loucura. O cara não, mas aí que tá. Atualizar. Mas aí que tá. A minha namorada, ela curte o canal, ela curte o site e tal. Então ela me motiva pra eu trabalhar, mano. Ah, então tá bom. Outra coisa que também motiva a gente a trabalhar, Zinob. Olha que cego é bonito. Olha que cego é bonito. Estamos aqui pra isso. Ó, o nosso bravo Padrim, que é padrim.com/omelhorpodcastdobrasil. Que o que as pessoas podem fazer lá, Iz? Você esqueceu .com.br, hein? Mas tudo bem. É .com. Se entrar no .com, vai direto. Ah, é? Opa, o padrinho é foda, rapaz. Pode entrar aí. Você vai comprar nos dois domínios. Comprar nos dois domínios. Obrigado que você tá duvidando. Pode entrar aí pra você ver que você não vai. Deixa eu ver. Caralho. Você tava certo. Mano, dificilmente estou errado. Tá, olha disse... Mano, tá quase chegando na meta do bônus, hein? Eita porra! Já tá gravado. Deu aumentado. O bônus já tá gravado. Possivelmente, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, os galera do Telegram já vai estar com o bônus em mãos. Bônus polêmico. Em ouvidos. Foi divertido gravar o bônus. Vai, Izzy, fala então. Do padrinho. Cara, tá valendo um negócio aqui. O Padrim é a forma que a gente achou aqui de poder dar continuidade ao nosso trabalho no melhor podcast do Brasil. Se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, se você quer acesso ao grupo dos padrinhos no Telegram, você vai lá, padrim.com.br/o melhor podcast do mundo e... Do mundo. Tô esquecendo o nome do meu próprio podcast. Devia ser o melhor podcast do mundo, né, mano? Teve um cara que fez um rap pra mim, botou no YouTube e tal, e ele se refere ao MPB como o melhor podcast do mundo. Eu pensei, porra, teria... Porque ele queria rimar, porque rimava com o que ele tinha feito. E eu falei, porra, melhor podcast do mundo seria melhor, hein? Seria um bom nome também. Então, deixa eu voltar aqui. padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. Você pode contribuir com qualquer valor. Você ganha acesso lá ao grupo do MPB. Você vai ter acesso aos programas bônus que a gente vai gravar. A gente já gravou o primeiro, o bônus proibidão. Bônus para maiores de 18. Bônus para maiores de 18 vai estar lá. Então, se você gosta do nosso trabalho, você quer fazê-lo, você quer manter o MPB acontecendo, vai lá, padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. Qualquer quantia que você puder ajudar. Porra, mano, se todos os ouvintes dessem um real, mano, tá louco. Porra, você é louco. Puta merda. Os caras às vezes se constrangem. Pagava esse apartamento aí em dois meses, malandro. Pois é, os caras às vezes se constrangem só posso contribuir com isso. Mano, eu tô falando, se todos os ouvintes, entre aspas, só pudessem contribuir com isso, tá louco. Pode crer. Mas tá bom, tá subindo, isso que importa. A gente gostou muito de gravar o bônus, a meta do bônus tá quase sendo atingida. E, cara, a gente já prometeu que quando eu mudar, faremos live, jogaremos com a galera e tudo mais. Aí então... vai ser foda. Continue prestigiando que o futuro é promissor. É isso aí, moleque. Boa, até semana que vem. Até a próxima. Que os meus nervos se foram pro saco, que se entrevo e não quer funcionar. E a minha veia me enche de golpe, me dá cãibra quando eu vou lidar. Se a doutora resolva meu drama, porque até depois que eu me deito na cama, é um sacrifício pra mim levantar. Thank you. me atou pelo braço, apertando uma bola, medindo a pressão. Fez respiração boca a boca, bateu chapa do meu coração. Atracou um aparelho na luz, que ela habilitou de estar com putação. Vi minha carcaça toda esbudegada, e ela me amostrando as minhas peças estragadas, retratando na televisão. A doutora então foi me explicando: a tua vida tá muito atrasada, os teus bofes não existem mais, a bebida de arco de lio abuchada. Teus pulmão tá igual foles de gaita, tua bexiga toda esgualepada. A doutora então garro a se rir, disse teu tareco de fazer xixi tá sem serventia e não presta pra nada. Teu colesterol tá em 500, as tuas veias tão tudo trancadas, tua colúnia te afrouxou os quartos, a tua espinha tá desconotada. Inventei uma comissão de boia, bucho cozido e tripaça pecada. Depois por riba pra ser da besteira, pra sentar as lombrigas me atraquei numa coaieira, com leite mogango e batata assada. É pra mim comer só comida leve, que o colesterol tá muito avançado. Receitou só comer carne branca, então tenho comido só toicinho assado. Me fez urinar em frente dela, meio contrariado tive que mijar. Depois exigiu que eu sacasse a minha roupa, e a minha véia ciumenta ficou quase louca. Avançou na doutora, pegou a destratar. Doutora, apertando os pertences, disse a tua doença já sei o que é. Tua situação já está muito agravada, então pra te cuidar arrume duas mulher. E a minha véia com esta confusão, a pobrezinha ficou apavorada. Na boca da noite pegou a serpentar, diz ela que vai pra capela rezar. Só boleia pra casa pura madrugada. Se a doutora assim não vai dar, tô mais encrencado e não sei o que faço. Meu coração forte igual um cuiudo, o miserável já está num cansaço. A doutora me desenganou, e já que eu tô virado num bagaço, me agarrei nela e um pedido fiz. A última coisa lhe pede um infeliz, então me permita que eu morra em teus braços. Me proibiu de ver mulher pelada, me agita demais e a doença recai. Então quando enxergo me lembra a doutora. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.